tem certa pressa, me convém que a vida é rápida. Ela me lança pelos ares, criando força para eu voar. Devagarinho também chego mais além que a vida é sólida. Ela reconta os segundos e faz lembrar o que passou também. Mas o passado certamente não detém o tempo que já vem. E vou amando pela vida, minha receita sempre natural. Um dia desses eu me lembro de contar a nossa mágica, que nesse mundo ninguém sabe que um amor feliz é imortal. Além que a vida é sólida, ela reconta os segundos e faz lembrar o que passou também. Um dia desse eu me lembro de contar a nossa mágica, que nesse mundo ninguém sabe que um amor feliz é imortal.